Contact, então 35209 a bordo, 12h54 é a nossa alternativa retida. 169 a bordo, altímetro no 012, táxi via Juliette Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Juliette Alfa, reporte pronto, pronto, ponto de espera, então 3520. Controle Salvador, Gol 7653, informação Charlie, passando 180 para 150 na Mari. 7653, desce até o 050. 050, 7653. próximo ponto de espera, Tan 3520. Tan 3520, linha decola da 10, vento 180 graus com 129. É, a linha de decola da 10, Tan 3520. Decolado ao 58, chama controle 19, decimal 35, bom voo. 935, grato, bom dia. Voo 1216, estabilizado no localizador. 816, complete final ILS, torre 118.6. Torre 118.6, boa. Controle Monte Rota 3520, passa 2000 pés para o nível 190. 3520, saída Pucca, submantém o 90. Pucca 190, da 3520. O 7653, desse manter 2000 pés, 10, 12, ajuste, informe localizador. 1012, o ajuste para 2000 pés, informará no localizador, gol 7653. 2 Salvador, gol 18, 16, baixado e travado. 18, 16, 60 graus, com... Nossa, altímetro no 0 no 2, é parte Campo à Vista. Reportará Campo à Vista. Confirme 160 com. Com 13. Tente 160 com 13, gol 1816. 8 nomeia visual com campo. 8 nomeia, livre pouso no 10, vento no 8, 0 graus, com no 2 nós. Sente, livre pouso no 1 no 8 nomeia. Solo 03, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Juliette, portão número 5. Alfa Juliette, posição número 5, primeira à direita. Sente. Passa nível 180, chame o centro 12685, antena 12545. Só 3520, controle. Gol 17655, estabilizando no localizador da 10. Está uma milha parado, né? 7653, complete final ILS, chama a torre 118.6. 18.6, 7653. Só 3520, controle. Gol 7653, está passando duna, ainda não à vista e não está baixado e travado. Sente, reparte o externo, gol 7653. Portará Simbra 7653. 153, é o 1896, na explosão agora. Até o externo tá chovendo bastante, depois disso para, tá? Agora tá ventando bastante na final também. Tá bom, muito obrigado, hein? É, pegar uma chuva forte aqui em Duna e no externo, vamos aguardar também. Obrigado, hein? Ok, bom pouso. Obrigado. Controle, tá 3520. 7653. Gente, vento 170 graus com 10 nós, altímetro 10 no 2, reporte avistando. E 12, reporte avistando, 7653. Obrigado. Três, livre pouso na 10, chuva leve, pista molhada, vento 170 graus com 9 nós. 7653. Pilot Autotrotto. Solo aos 10, livre à direita, táxi mais frequência via Alfa Juliette, portão 1-1. Alfa Juliette, posição 1-1, o gol 7653.